Faria nesse inverno,

eu te vi, logo me apaixonei. E meu coração pra você eu entreguei. É puro sentimento, você é minha flor. Se amar é viver, viverei por esse amor. Ah, que sonho lindo ter você perto de mim, pra gente se amar, amor, até o amanhecer. Quero te beijar, quero te amar, quero te falar. Você é pra mim tudo que eu sonhei, para sempre te amarei. Banda Nova Geração, Banda Nova Geração, a sensação de Vigília, a sensação de Vigília. Quando eu te vi, logo me apaixonei. E meu coração a você eu entreguei. É puro sentimento, você é minha flor. Se amar é viver, viverei por esse amor. Ah, que sonho lindo ter você perto de mim, pra gente se amar, amor, até o amanhecer. Resolvi

dessa vida. Era sonho, surpreendente provar o que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava de merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Hey, yeah, hey, hey, yeah. Eu te vi e já te quis, vivi tão feliz. Surpreendente toda o que eu só ouvi falar de você. Resolveu me mostrar, oh, logo eu que nem pensava, eu não imaginava de merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava de merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Essa vida com Diga. desejo uma mulher, vou confessar. E não foi isso que encontrei. Isso não foi o que encontrei. Era tão cobiçado, o melhor entre os homens. Mas hoje não é o que eu vejo aqui. Não é o que vejo aqui. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei no homem. Como frágil e submisso, hoje só preciso orar por ti. Eu só precisei, de algumas noites de amor, pra te ensinar, Nova geração, a sensação de vizinha. Mais uma vez, o que se acha deu o beijo, já acabou. O que pensaram de você? Vai dizer, se perguntarem pra você, se vai dizer. E hoje eu é que dito as regras. Hoje se dedica a mim, e se dedica só a mim. Como se eu fosse um mágico, eu te transformei num homem comum. Caso e submisso, e hoje sofre e chora por mim. Eu só precisei, de algumas noites de amor, pra te ensinar. Precisei de algumas noites de amor.